sei que não, sou digno de obter o pouco que tenho. Desculpa, pai, por não ser perfeito, feita a luz. Cores batem na porta da minha alma. Por mais que eu tente, eu não consigo encontrar a cura. Me sinto um lixo e sofro com meus erros. Por mais que não esteja 100% errado, a chuva cai na meia dessa sexta-feira nublada calada. Só ouça a alma e a água gelada. Mas tô cansado de ser chibatado, discriminado. Não julgues quem sou. Só eu sei os demônios que tenho que enfrentar. Que me perturbam, pois não querem que eu não siga adiante. Desafiado pela vida, enquanto eu mesmo sigo me desafiando. Ladrão, já que o reconhecimento não é pra quem competiu, e sim pra quem ganhou a porra de uma medalha. Não sei se percebeu, mas não perturba alguém como eu. Porra, se eu não fosse oprimido, meu inimigo corre perigo. Não sei se percebeu, mas não perturba alguém como eu. Porra, se eu não fosse oprimido, meu inimigo corre perigo. É muita gente apontando o dedo pra minha face, invejosos que querem me diminuir. Minha luta é constante, tenho que passar pessoa que deixou a chegada cada vez mais distante. Eu tenho medo do que eu posso fazer com ela. Minha mente às vezes é de um psicopata. Eu faço por você o que você fizer pra mim. Sim, posso ser bom, mas sou melhor sendo ruim. Não me compare com nada na moda. Eu faço parte dos excluídos. Eu bato de frente, não vou me esconder. Viu, Blasé? Eu mostro meu dedo por ser muito falador, quer exigir, mas não faz igual. Então na moral, cheira minha bola direita. Eu sei que minha vitória incomoda você. Fazer o quê? Escuta meu rap e cala a boca. Não sei se percebeu, mas não perturba alguém como eu. Porra, se eu não fosse oprimido, meu inimigo corre perigo. Não sei se percebeu, mas não perturba alguém como eu. Porra, se eu não fosse oprimido, meu inimigo corre perigo.